queimada por saliva de sapo, fingindo que descubro capo. A palavra me infeta sob a pele da aparência. Deito certo remédio, paciência. Neste mal não se vive, mas também ninguém morre. Quando a ave não voa, corre. Quem às estrelas não chega, pode vê-las da terra. Quem não tem voz de cantar,